Yeah. Seguindo no fluxo, H2P encontra. Vai, a rima aqui não desaponta. Solidificando, criando, nascendo, fortalecendo, abrindo mentes, pensando, rimando, inversando. Nasce pelas ruas uma cultura irrigada por seres humanos, criando valores, acabando com dores, pintando, importando com todas as cores. Prezo, revivo, assim eu sinto e vejo o crescimento. É importante pensar e lutar pelo sentimento, coração aberto, pronto para receber, crescer, viver, fortalecer, viver, ter. Acredita, desacredita, imita, semeou, pronto, irriga, sem intriga. O momento traça a meta, mesmo que não seja reta. Culturalmente desenvolver a dialética, rima eclética, seguindo dentro ou fora da métrica. Choque, corrente elétrica, recesso, arquiva no congresso. Esse é o processo, tem progresso, aumenta a lisura, fim da censura. Quando cairei, essa é mesmo a lofeza, eu tomo as fim da tortura. Obrigado pelo momento, esse é o sentimento, solidificando o movimento e construindo com areia. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. Amigos reunidos pra debater o futuro, pra saber sobre o destino e onde se está seguro. Vertente sólida, caminhando contra o vento, olhos abertos e ouvidos bem atento a tudo que possa obstruir o trajeto, que traga mais dificuldades pra atravessar o deserto. Onde pessoas não se olham, sequer se respeitam, apenas aceitam suas limitações, que são padrões impostos pela sociedade, subtraída, abstraída e quase sem vontade. Nos separam da harmonia, trazendo insanidade. Vai, segue, burra, vítima da intolerância, sem dobrar o joelho, desvairada na arrogância. Um passo do caos, já enfrenta maus momentos, constantes desafios e dias mais violentos. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. Constituídas de pessoas que erram e acertam, movimento e vida de luz que nos cercam, diversos espalhados, incertezas e verdade, muito mais construídas com suor e liberdade, que ofende e incomoda. Poemas na linha, recriados, feito prosa, falamos a quem vai e também a quem vinha. Forte corrente, a vertente que caminha, solidez que está no ar, no vento que respira, no gesto, no sopro, no passo de quem gira. Estremece inconstante, o som que endurece, faz as nossas fibras, energia que emudece, como crianças de vidro e comedores de gilete. Agarra-nos ao vento com os dedos, com as unhas, esfacela pelo ar, solidez como supunha, com a força criadora de um vulcão, criadora a invenção, estilhaço pela mente, a força eminente do hip hop, a sólida vertente. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, né, o fim, é hora de mudar, refletir sobre o destino que te impede de lutar. Está certo, está perto, é hora de mudar, que te pede de lutar.